DJ Felipe Cobiçado, o DJ de maior prestígio da atualidade. Novo Mega Robson. Robson. A nova era espetacular. Vamos começar no Pompinho! E depois do repá maravilhoso, a gente chega no domingueira mais top de Belém do Pará. Olha o cobiçado começando pelo Robin. Mega Robson. E o show do Robin. Vamos começar assim, cobiçado. Prepara tudo! Um, dois, já! Já! Everybody's going to the party, have a real good time. E doida, e doida, e doida tudo no Pompinho. Desert blowing up in the sunshine. DJ Felipe Cobiçado, o cobiçado do Pará. O cobiçado do Pará. Vai pipocando tudo, cobiçado. All you people in the house, get up and scream and shout. Joga a mãozinha pra cima e canta. Quem é do Paixão, dá-lhe um grito. The best. E bota a mãozinha pra cima, bota a mãozinha. Galera do Papão, joga pra cima, joga pra cima. Vai doidar tudo. Grita no Pompinho! Cadê a mulherada que tá solteira? Joga a mãozinha pra cima, ei! O homem que tá afim do periquitinho, dá-lhe um grito! Vai. Eu vou pro baile da Colômbia, porque eu quero ousadia. E chame! Lá começa de noite. E só para na beiradinha. Colômbia, Colômbia. Canela tá no clima, beija ela. Na boca. Canela tá no clima, beija ela. E meus tudo certo aqui na retaguarda. Minha TV na direita, tamo junto. Empresário Bad Bobby ao lado direito. O meu parceiro Renatinho, o meu parceiro Bruninho do Gênio da Barca, também tá no circuito. Alô, Bruninho. Vai, maninho. O meu parceiro Celcinho também. Olha o Dieguinho, tá no circuito. Só quem é do Papão, joga a mãozinha pra cima. Galera do Papão, joga essa mãozinha, joga essa mãozinha. Galera do Paixão, tá feliz da vida pela classificação. E quem é do Paixão, dá-lhe um grito. Apesar de não ter se classificado, mas apresentou um futebol bonito hoje. Cadê a galera do Clube do Remo? E bota a mãozinha pra cima, bota a mãozinha, bota a mãozinha, Remo. Mais alto, Remo. Bora endoidar. Ela é pura perfeição, ainda é de favela. Fala cheia de tesão, as qualidades dela. Você não sabe o que ela faz. Chama ela! Faz um chupiquete, boca louca no BR, porra louca. Chacoalha a bunda e vem pra cá, vem, vem, vem. Faz um chupiquete, boca louca no careca. E meu parceiro, Celo da GDG. Renan Doideira. Vem. Faz um chupiquete, boca louca no menor. O meu parceiro, Mochila. Rico milionário. Faz um chupiquete, boca louca no menor. Chacoalha a bunda e vem com a boca, vem. Vem comigo. Evoluiu. Ritmo agressivo, 150 fluiu. E o quê? Levando levadas que você nunca ouviu. Eu sou o gringo. Vai brisa na vibe do Kevin Cres. No tabuzão que te faz mexer. Seja no Lins ou no PPG, pode começar a descer. Vai brisa na vibe do Kevin Cres. No tabuzão que te faz mexer. Seja no Lins ou no PPG, pode começar a descer. A veridosa ela vem jogando. Abre, fecha, picadinho. Faça em mim sensualizando. Eu dou aquela saladinha. E vai botando a mãozinha lá pra cima. Bota essa mãozinha. Não importa, viu? O que importa é o sentimento. Não importa se ela puta há muito tempo. Se ela desce, sobe no... Sobe pra mim. Ela é puta, mas também tem sentimento. Quem é? O cobiçado do Pará. DJ Felipe Cobiçado. Para, tá que não para. E ela tá que não para. Bora, minha professora Andréa Pinheiro. O meu parceiro Wilke, do Açaí Martins, também tá comigo doidando. O Guberamá, ele é o meu embaixador. Toma aí o gol, pra cima, meu irmão. Eu sei que tudo nessa vida um dia passa, mas não vou deixar a vontade que eu tenho passar, meu bem. Dinheiro era o problema e hoje tem só... O Ariel do Ariel Lanche também tá na área. Lugar, mente milionária. Alô, meu xará Felipe. DJ Felipe. Felipe. A visão que eu tenho. Eu te pego de jeito. O Ceará. Fica mais... O meu parceiro Matheus Malzão. Fadinha, mãe. Tá no circo. Porque quando a vontade bater, vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta. Tu quebra de lado, empina pro alto. Que isso, gostosa, lá vai tu. Tu gosta? Quando a vontade bater, vou chamar pra fazer. Não é fogueteiro ainda? De jeito que tu gosta. De lado. Fogueteiro número 1 do Borradão. Isso, gostosa, lá vai. Tá aqui comigo. Toma na hora, nós tira, nós bota. Tu desce, rebola, tá, vai, tu. Eu que sabotei o copo dessa p... O que tu fez, Breno? Eu que sabotei o copo dessa... O que tu fez? Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei o copo dessa... Bate a bunda, vai. Botei uma bala, boa, uma bala. Para meu parceiro Dedê do canal, boa. Ai, droga. Eu que sabotei. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Botei uma bala. Olha o Thales do lado direito. Ao lado direito. Aqui comigo. Vira design. O brother Hulk também tá no circuito. Grita Hulk. Sai, sai. Não sai, sai. Sai da minha frente. Sai da frente. Sai, sai, sai da frente. Sai da minha frente. Hoje eu vou dar trabalho numa. O Vavavan das Minhas tá na mídia. Numa. Então sai, sai, sai da minha frente. Sai, sai, sai. O Playboy favelado. Vou... O meu parceiro Christian Brito. Também tá na área. Eu vou dar trabalho numa. Toma, toma, toma, toma. Ritmo usado. Sempre, sempre. Sempre trajado. E o que? No bolso maló. E o que, papai? Consequentemente vai rolar um pente certo. Tudo indica. Essa noite. O meu parceiro a cara. Tudo certo, ele o Ceará. Fica o netinho bem. Simula aí dentro do tempo lá do Fox Safadão. Olha. Vamos, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Chama, vamos, chama, vamos, chama, vamos, chama, vamos, chama. Chama ela pra mim que tá na hora, viu? Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. chama ela pra fuder. Chama pra mim! Chama ela pra fuder. Chama! Ela é do tipo que gosta muito de conversar. Mas... minha amiga Isabelle, Amanda também tá na área. Vai se despir no dedo. Bora, Karina Reis! Vamos prontamente com... bate essa bunda! Pra mim, essa menina mete muito gostoso. Dá pra ver que ela gosta do que faz. E o fiel? Novinha, safada e simpática. O carioca tá um pouco mais. Vai, a bola pro pai. Vai, novinha, vai. Vai descendo pra mim, vai. Descendo, vai, a bola pro pai. O meu parceiro Breno comemorando a ressaca do aniversário dele. Bola pro fala, Breno. Vai, descendo, vai, descendo, vai. Hoje. Fica de marola, senta pro Felipe do jeitinho que ele... Papo réu. O quê? Já te falei que eu não curto adultério. Se eu tô contigo é compromisso. O meu parceiro Alexandre. Não vai. Do Jota Salgado. Aí. E a Rayane, meu parceiro Juan Divulgação. Se sumir, se tá comigo, mina, fica de boa. Fabinho Show. Fica nessa de estresse à toa. Pega a visão que eu já te falei legal. Elas querem tudo sentar no meu... Elas querem o quê, bebê? Diz pra mim. Ah, o quê? Não deixa se levar, vou falar de novo. Paulo, não deixa se levar, vou falar... Vou liberar agora! Amiga fofoqueira é amiga fura olho. Dá o papo aí na retaguarda, o que que elas querem? O que que elas querem? E ela quer sentar no seu lugar. E ela quer sentar no seu lugar. Amiga Rayane. E ela quer sentar. A mulher que comanda a loja. Ah, a marca feminina. No estado do Pará. Quer sentar no seu lugar. Stephanie Luke. O meu parceiro ali é o Lanche, ele, meu parceiro Pablo, o Renato Modesto. Olha o peixe, tá na área, hein, papai. O reto, já te falei que eu não curto adultério. Se eu tô contigo é compromisso sério. Não vai na pilha dessa menina aí. Que elas querem tudo. Nem ver você sorrir. DJ Felipe Cobiçado, tá o DJ papai de maior prestígio da atualidade. Várias mamas, tudo bem que eu vou levar essa pra Viera. Várias mamas, tudo bem que eu vou levar essa pra Viera. Vai ser papapá. Vai botando a mãozinha pra cima, ei! Quem tá fim de doida até 6 da manhã? Aí tu pega o periquitinho e leva ela. Leva ela, leva. Deixo você louca de vontade pra transar comigo. Te olho com cara de safado, bandido. É que hoje à noite eu trouxe uma chá pra você. Vamos lá pro carro que... Aonde? Hoje. Muita putaria no pompilho hoje, eu não quero nem saber. Toma! Tava com ela pensando em você. E o quê? E aqui contigo tô pensando nela. Não venha com papinho de namorar. Tu gosta dos carinha que não presta. Tô aceitando. É, vai sentando sem compromisso. Eu não quero namorar contigo. Não vem dando de maluca não. É só um pente e rala, amor. Se dá, se dá. Vai sentando sem compromisso. Bora, Bruninho! Eu não quero namorar contigo. O homem do ramo animetizo, de maior estouro na terra firme. Gênio da barra! Vai sentando, sentando, sentando, sentando, sentando, sentando, sentando, sentando. Senta sem compromisso. Sentando, sentando, sentando. Porque se tu te apegar, sentando, é problema e meio, viu? Sentando, sentando. Vai sentando pra mim, bebê! Coisas da vida. A minha ex quer virar minha amiga. Peraí. Quem tem uma amiga que ainda te perturba aí? Pois. Quem tem uma ex que fala que é tua amiga, porque quando ela deixa ela fora, bora ficar na amizade, né? Pois. Ela se torna tua amiga pois. E se torna tua ex ao mesmo tempo. Pois. Mas tu sabe que na hora dos... da vida, tu pega pra cacuá. A minha ex quer virar minha amiga. Ela é o quê? Ela tá de brincadeira com a minha cara. O quê? Idiota. Idiota. Idiota.

Prepara a boca quieta agora. Bota pra cima. Cheguei. Boa noite, povo, que eu já tô na área no pompinho. E como eu sempre digo, só presta no prestando. Eu tô gostando de uma prostituta. Ela é o quê, papai? De novo? Eu tô gostando de uma prostituta. Ela é linda. Bora, professor Kleber, tu não é puta não, tu é sincera. Mais alto. Vai. Toma. Mas ela quer o seu envolvendo, ela quer dar pra batido, ela quer o seu gostado, ela quer o cobiçado. Felipe Cobiçado. Então vou ter que levar, a jogada na minha cara. Então vou ter que levar. E bota a mãozinha pra cima, bota essa mãozinha. Alô, meu parceiro Ramonzinho, dá-lhe uma acelerada aí, o Wallace Modesto. Só quem tem uma moto, bota a mãozinha direita pra cima, a mãozinha esquerda tu deixa do lado e começa a acelerar agora. Chama que ela vem. Mais pólvora. Bota pra cima. Vamos lá, Bideu. Pega. Todos a bordo. Pega a chave e mete ficha. Pega a chave e mete ficha. Pega a visão aí, moleque doido. Vai, moleque doido. Põe a mãozinha pra cima e grita. Bora, professor Kleber. E eu quero ver os tudo certo soltarem a voz. Pode avisar todo mundo que hoje eu vou pro Robson. Quem é Robbie? Vai pro Robbie. Quem é Robbie, vem pro Robbie. Explode o bagulho. Que doido. Apaga a luz que tá liberada. Vai apagando tudo. Liberada, apaga a luz que tá liberada. Apaga a luz que tá liberada. Quem tá solteira, dá-lhe um grito. Um amigo viado, dá-lhe um grito. Bora que o robô. Você agora é espetacular. O robô mais lindo do século chegou. Ele evoluiu. Evoluiu. Ritmo agressivo, 750 fluiu. Levanto levadas que você nunca ouviu. Olha o meu parceiro Miguel. Rubem do Fronteiro. O Felipe do Lava Jato, Mil Grau. Toma, vamos lá, caralho! novo Mega Robson. Só pra te dizer, penso em você. Não há guia de cor. É o Robin no Pupino! PGDG, PGDG. Galera do Guapá. PGDG, PGDG. Galera do Guapá. Galera do Guapá. Eu quero o bagulho do. Vai doidona! Vai doidona! Vai doidona! Vai doidona! Vai doidona! Vai doidona! Já! Já! Meteu a puta na garupa e vrá, vrá, vrá. Bota pra cima! Do ilho! Meteu a puta na garupa e vrá, vrá, vrá. Bota a puta na garupa e acelera! Os irmãos prejuízo estão comigo, pipocando tudo. O meu parceiro Miguel da Night, o Alan Buchecha de Benevides, rompendo fronteiras com a gente. E bota lá pra cima, bota lá pra cima, bota lá pra cima. Canta pra mim assim, Célia. Ei, cobiçado, ei, cobiçado. Fala, mulher. Ei, cobiçado. Faz favor. Ei, cobiçado, faz um favor. Toca me olhando e me chamando de amor. Toca me olhando e me chamando de amor. Chamando de amor, chamando de amor. Chamando de amor, de amor, de amor, de amor. Alô, peru! É agora! Bota pra cima! Doente de amor, fogo e remédio na vida noturna. Calor, guarda aqui na zona sul. É pipoco! É com pobre ou sem pobre? A pressão é mesmo. O cobiçado do Pará. Eu quero boate, mas eu quero ir pra gaiola. É baile de favela, que a sua filha gosta, vai. Entra assim, sai molhada, é nesse vai e vem. O Nicolau DJ. Entra assim, sai molhada, é nesse vai e vem. Entra assim, sai molhada. Entra seco, sai molhado, sai molhado, vai. Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemoram. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. O meu parceiro Vavá manda as minhas. Tô curtindo. Tá comigo, ele é a Cíntia. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. Fala porca. Não, quem não, quem não, quem não, quem namora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. Tiaguinho. Bora, Thiaguinho! Alô, Thiaguinho da Terra Firme! Quem tem um amigo viado, dá-lhe um grito aí! Quem é do Paixandu, dá-lhe um berro! Quem é do Clube do Remo, dá-lhe um grito! Vai doidando, comissário! Eu nem sei de quem é essa festa. Eu nem sei de quem é essa festa. Chamei o cobiçado e invadimos de penetre. Comemos várias xerecas. Várias xerecas. Várias xerecas. O meu parceiro Natal. Várias xerecas. Várias xerecas. Do céu da pancadão. Chegou, Natal. Várias xerecas. Cheguei. Oi. Cheguei. Oi. Oi. Cheguei. A festinha vai começar. Meninas, vem uma por uma. Eu vou escolher quem vai me dar. Meninas, vem uma por uma. Eu vou escolher quem. O meu parceiro Bombom. Uma por uma. Eu vou escolher quem. Do fugitivo do Hobby. Meu hobby! Sabia que era gente. Tomou só tapa na cara e saiu o coreiro aqui. Tomou só tapa na cara e saiu o coreiro aqui. Deixa na batida, deixa na batida, deixa na batida, deixa na batida. Pera aí que a galera conhece essa daqui, ó. Essa aqui todo mundo conhece. Titirari, titirari, rarararara. Titirari, titirari, rarararara. Tu vai pra beirada, vai! Vai! Tô nega sofrida. agredi, mas quando você me deu fora. Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola. Alô, DJ japonês! Pintei o meu cabelo, me valorizei. Entrei na academia, eu mando. Ei, Miguelane! Tá aí com a gente! Cadê o Bruno aí? Olha o Wallace! Fantasminha também! Que eu ia chorar por você! Que eu ia morrer de amor! Que eu ia pedir pra voltar! Tá foda não, aqui é pólvora! Pólvora! É agora! Canhões! Artilharia! Preparem-se para atirar tudo que tiver! Agora! Bagulho doido! Eu era feio e ninguém me queria. Só me dava se eu desse melissa. Eu sou da boca agora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. As novinhas aqui do rock, elas me adoram. As novinhas aqui do rock, elas me adoram. Vem te embora, vem te embora. Que hoje eu tô que tô. Vem te embora, vem te embora. Só você vou sentar com força. Hoje eu vou sentar com força, machucando esse piro. Toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma. É pólvora em cima dele. Vai, vai. Não pude evitar, girou meu ar, fiquei sem chão. Vai doidando. Vai, vai, moleque doido, vai, moleque doido, vai, moleque doido, vai, moleque doido, vai, moleque doido. Alô, minha produção, deixa tudo no escurinho pra mim aí. Tudo no escuro, isso. Isso. No escurinho sempre é mais gostoso, né? No escurinho que ela se solta e perde a timidez. No escurinho que te pega ele e acende, ó. Quem gosta de fazer fumaça? Pega teu isqueiro e bota a mãozinha pra cima aí. Pega teu isqueiro, liga ele aí. Se não tiver o isqueiro, pode ligar também. Pode ligar também. O teu celular, viu? Pode ligar. Quem gosta de fazer fumaça? Toma, toma, toma, toma. Hoje não. Vai. O bagulho vai doidando. Alô, Tayane, alô. Tayane Martins, o Fabinho Show. E a Kátia. Bora. O baseado tá aqui, o baseado tá aqui, o baseado tá aqui, o baseado tá aqui, o baseado tá aqui, o baseado tá aqui, o baseado tá aqui, o baseado tá aqui. O robô vai te pegar, o robô vai te pegar. O robô vai te pegar, o robô vai te pegar. O robô tá na área. O robô mais lindo do século chegou. O robô vai te pegar, o robô vai te pegar, o robô vai te pegar, o robô vai te pegar, o robô vai te pegar. Desafio foi lançado e a favela aprovou. Desafio foi lançado e a. Alô, meu garçom! Taqueado do robô. Garçom Fernando aqui na retaguarda. Meu boné pra trás. O meu parceiro Bacu da Cidade Velha. Dancinha do robô. O meu vereador tá na área. Dancinha do robô, faz a dancinha do robô. Alô, Celcinho! Pra trás fazer a dancinha do robô. Dancinha do robô. Dancinha do robô. Dancinha do robô. Dancinha do robô. Na bondinha do Biel e do David Super. Mega! Tipo que gosta muito de conversar, mas não fica de papapá. Vai se despindo, deitando na minha cama, prontamente conversando. Ela tira minha roupa. Essa menina mexe muito gostoso. Dá pra ver que ela gosta do que faz. Novinha, oi novinha, safada, simpática. Deixa congeler. Bora, chefinho, alô, Thiago. Então vai, essa bola pro pai. Vai, novinha, descendo. O Madrugão tá comigo. Vai, é bola. Da produção do ideia. Vai, novinha, vai. Vai descendo. vai descendo. O Dimitri vai na minha pá. Tô descendo. Já aqui na retaguarda, o Zezinho, vereador do Guamá. Bora, Zezinho. Oi, desce, bebê. Oi, Monachão e Bobinha. Vem comigo. Barraca, bora, Maboneto. Você foi. Você foi na minha vida. Esse quarteto aí. A pior. E quem é forrozeiro ainda Bio. Você parava no meu coração, e o tempo todo a chave estava em suas mãos, pra entrar e sair quando quiser. E cabaré do Tudo Certo. Apitou, trocou o lumbar. Foi despejada. Fala, Rode. Vem com a gente. Parceiro Bruno. A morar no beco da deserto. Homem que comanda. Caribona. Você foi. O Bacu da Cidade Velha. Do lado do meu amigo. Vida, mochila. Pior, e o gordinho. Só na mãe. DJ Japonês. Você. Raíssa. Ui. Olha uma galera bacana aqui atrás. DJ Léo. Ceará. Christian. Playboy da Favela. Bora, Matheus. Diego GDG. Laís. O Diego não para, meu irmão. É doido. O embaixador Hugo fala aí o quê? O Hugo que trouxe a primeira dama pra curtir o cobiçado hoje aqui. E o Robin? Dá-lhe, meu Robin! Eu sou filho do mato, eu venho da roça. O meu pai foi vaqueiro, minhas mãos são grossas. Eu não sou doutor, não sou engenheiro. Essa música aqui é a cara do cobiçado. Comigo, eu sou filho do mato. Eu sou filho do mato, eu venho da roça. O meu pai foi vaqueiro, minhas mãos. Olha o bad boy. Eu não sou doutor. Tá comigo doidando, bora bad boy. Não tenho dinheiro, só trago comigo meu cavalo ligeiro. Toma! O nome dela é Jennifer. Mariano, o Iago também. Não é minha namorada. O meu parceiro Gleison. Os poderias. Homem das tesouradas. O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder. Mas ela faz umas paradas. Porque eu não faço com você. Sucesso novo do GD. Essa música aqui é da cara. Tudo certo. Ele tá no meu lugar, mas nunca mais eu. Ele tá no meu lugar, mas nunca mais o Henrique Badala. Tá no meu... Ele tá no meu lugar, mas nunca mais eu. Ele tá no meu lugar, mas nunca mais eu. Ele tá no meu lugar. Tu deixa a mulher, ela arranja outra e lhe canta. Ele tá no meu lugar, mas nunca mais eu. Ele tá no meu lugar, mas nunca mais eu. Ele tá no meu lugar, mas nunca mais eu. Porque separação é de um. Então sai, sai, sai da minha frente. Sai, sai, sai da minha frente. Você pode trabalhar numa onda diferente. Hoje eu vou dar trabalho no... Sai da frente! Então sai, sai, sai da minha frente. Então sai, sai, sai da minha... Bravinha! Onde eu vou dar trabalho numa onda diferente. Grita! Para que eu cheguei! Bateu! Rapaz, vou sair bronzeado com esses moves aqui na minha costa. Elite CD gravando tudo. Tu é doido. I come back to make you dance. Stephanie. Essa aqui a cara. Beija dente como o sol. Do Dieguinho. Beija o meu lenço. Onde a vida leva ele? O tempo não para. Ele vai. Você. Custa o que custar. Disse. Bruninho e a Nath. Quando eu te encontrar. Só. E o Renatinho carreira solo. Faz a vida inteira pra te amar. Ele falou. Bem, mulher. Para eu vou. Quero sempre ter você, amor. Não me importa seja onde for. Tudo que você sente ao me... Chacal, por favor, nunca mais faça isso. Amor, por... Não bote o move aqui atrás da corda. Falta só o tempo, vai dizer. Nosso chuveiro é bom demais. Eu quero o que a gente faz. Com você estresse. Eu tô com três sol aqui em cima. Com você na bateria. Entende, dentro, vai me ter. Eu não me dou como você. Nosso amor por mim. Planta e morre sem raiz. O robô mais lindo do século chegou. Cobiçado! Bota a mulher pra dançar, vai! Gostoso, hein? Tá maneiro, hein? Ritmo é assim. Jazz me tira o pique. Senta, senta, vai sentar gostosinho para mim. Senta, senta, vai sentar gostosinho. E aí, Breno? Eu vou falar pra tu. Pra cima, meu, pra cima. Eu vou falar pra tu. Alguém dá. Vai, vai. Vai, vai, vai. Alto e poderoso. Quebrando. Juninho Dias. Vem, vem. Rafinha. Vem, vem. Lá do Siqueirão. Vai, vai, vai. Quebrando. Jonathan, irmão do Madeirido. Vem, vem. E o Bombom. Senta, senta, senta gostosinho para mim. Senta, senta. Senta gostosinho para mim. Eu vou falar pra tu, mulher. E essa é a vera. Eu vou falar pra tu, mulher. Então você é vera. Pena pique, hein? O ritmo é assim. Envolvente demais. Malvada, no que agora eu vou mandar. Um som diferenciado que vai te fazer dançar. JS no comando, vai mandar pra todas elas. Ritmo contagiante vai entrar na mente delas. Ritmo contagiante vai entrar na mente delas. Manda pra safadinhas. Evoluiu. Ritmo agressivo, 150 fluiu. E meu parceiro Popó. E você nunca ouviu. Da produção do lendário. Rubi Saudade. Do Kevin Fred, do Tabozão, te faz mexer, te faz mexer, te faz mexer. Seja no Lins, no PPG, pode começar desse. Do Tabozão, te faz mexer, pode começar desse. Do Tabozão, te faz mexer, todo atrasado. Se liga aí, malvada. E meu parceiro, zagueiro. Um som diferente. Gordo. Vai te fazer dançar. E a primeira dama, Marcela Alves. E de você me devolveu. É gordo, me abandona, amor. Explodiu. Fala, Betinho, a primeira dama comigo. Se liga aí, malvada. Nunca agora eu vou mandar. Um som diferenciado. Bora bater. Fazer dançar. JS no comando, vai mandar pra todas elas. Ritmo contagiante vai entrar na mente dela. Ritmo contagiante. Manda pra elas. Mente delas. Manda pra safadinha. O quê? Evoluiu. Ritmo agressivo, 150 fluiu. Levando levados que vão. O poca do papão. Evoluiu. Vai brisa, vai pro Kevin. O caquinho da laçada. Mexer, te faz mexer, te faz mexer. E o show do Robin. Novidade nova. O Biel escamoso. Tudo certo, como tá? Eu viciado em putaria, ela quer namorar com... Calma. Eu vou te perder o cabaço, olha o cara. Cedeu, vivo que rola na rola. Só do cobiçado. Foi grávida, a culpa é sua, não é minha. Foi você quem jogou na pepeca. Vou falar a verdade, vou contar pra minhas amigas. Que o Gabriel comeu. Toma na pepeca. Rico milionário. Cadê o Wallace? Cadê o Wallace? Que comeu a minha tcheca. Get up, it's me, Michelle. Hey, hey, hey. Cacê, deve te caô, eu sou tô só calado. Manda ele na voz. Bruninho, o caqueado, vai. Com a novidade nova, essa é muito fácil. E o Renatinho, a fim de arrancar o cabaço. Esse é o passinho, mas... Peguei. Ah, lança aqui que eu já lancei. Já pulei, já pulei. Deixa pulei, deixa pulei. É brother! Ei, deixa pulei, deixa pulei, ei, ei, ei. Deixa de caô. Deixa de caô, Hulk. Caô. Para de caô. O negócio é mandar passinho. Já pulei, já pulei. Deixa pulei, deixa pulei, deixa pulei, ei, ei. Deixa pulei, deixa pulei. Diguinho. Ei, ei, ei. Abre o beat que produziu. Vai, vai, vai. Mais uma que explodiu. Viu? Com a novidade nova, essa é muito fácil. E dentro do brega ninguém vai ficar parado. Esse é o passinho mais fácil que eu inventei. Ah, lança aqui que eu já lancei. Chá, pule, ei, chá, pule. Deixa pule, deixa pule, deixa pule, ei, ei. Deixa pule, deixa pule, deixa pule, ei, ei. Dali, meu Robin! Mega Robson! Mega Robson! Espetacular! Chapuleta pra mim agora no hobby. A aparelhagem que representa o bairro da Terra Firme. Novo Mega Robson. Novo Mega Robson. É o hobby! O robô mais lindo do século chegou. Bora tocar sina, mano, bora. Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta. Toma-te, toma-te. De quando respondia o e meu bem na mesma hora. Bem romântico. Hoje é só oi. O que tu falou pro teu ex? Tchau. O que mais? Fica com Deus. E de vez em quando um boa noite. Toma! Sentimento seu nenhum. Te amo e você. É ego. Lembra a gente no começo da minha língua dando volta no seu beijo. E o que? Sentimento seu nenhum. Te amo e você nem tchum. Lembra a gente no começo da minha língua dando volta no seu beijo. E você? Volta a ser como era antes. Que eu deixo. Volta. Volta a ser como era antes. Que eu deixo. Meu irmão. Que eu deixo. A volta é a pior coisa que tem. Acordei mais uma vez embriagado. Égua. E o seu cheiro impregnado na minha roupa. Isso aqui na segunda-feira o cara vem da beirada. Seu beijo na minha boca. Você não acorda o coração. Amanhecido. Acorda embriagado e canta. Minha saudade já tinha tomado o rumo na vida. Mas desandou com a sua ligação perdida. Canta pra mim! Mandou coragem pra dizer que não. Bebi ninguém, parei no seu colchão. Chego apaixonado e saio aqui. E aniversário do irmão prejuízo. Mudança me dá prejuízo. Me dá prejuízo. Pra dizer que não. Bebi ninguém, parei no seu colchão. Chego apaixonado e saio arrependido. Amar mudança me dá prejuízo. Só me dá prejuízo. É o fim do mundo. Você tem ou não tem? Você tem um emprego pra mim, olha aí. Qualquer coisa. Fala, Klaus. Cabeleireira. Me mantenha perto de você. Bora, Klaus, bora. Afunendo o cabelo. Vigio seu sono, sei lá. Até provo seu beijo. Pra ver se a barba vai me amarelar. Eu posso ser fiscal do seu olhar. Nem precisa apagar. Pego sua toalha. Pra quando você sair do banho. Deve ser quem? Posso ser a cobaia. Pra quando você fizer seus planos. Quem sabe solta a voz comigo. Quero ouvir. beijar alguém, eu sei. Aí quando tu for antes de amar meu bem. E quando for beijar alguém, como é que é? Antes de amar meu bem, desta me prenda, me abrace e não saia. Começaram? Aceito esse emprego de cobaia. Tu aceita? Me prenda, me abraça e não saia. Aceito esse emprego de cobaia. Pipoca cobiçado! Essa distância me mata. E eu? Eu quero ter você de novo aqui. Diz pra mim, vai. Por que não me diz o teu nome? Eu quero te amar e ser feliz. E dizer a você do meu amor. Você tá como? E a nossa? A nossa história de amor. Pode ou não pode? Não pode ter um fim. Vai pipocando o cobiçado. Um, dois, três. Não sei o que acontece com meu sentimento, mas você não sai do meu pensamento. Tu já fez de tudo ou não? Eu já fiz de tudo pra te esquecer, mas tudo que eu olho faz lembrar você. Quando tu ama é foda. Te amar como eu te amo até que eu não queria. Mas o que eu vou fazer se não desistir? Quem sabe solta a voz. Te amo demais. Bora, minha fantasminha. O Marcinho Seixas, o top da Nike. E o Farofinha BDC, fala, Dedê! Ela não se despediu, nem disse adeus. Eu levo a vida assim, é noite sem luar. Peço para Deus com todo o coração trazer ela de volta pra mim. Eu e ela, só nós dois. Eu e ela, meu Rubi. Vídeos, o DD do canal Rico Milionário. Fiz de tudo por você, minha vida te entrega. Nem me fala agora. Eu estou em tuas mãos, meu amor. Será que foi em vão? Essa que o japonês conhece. Os sonhos e planos para os dois. Diz que não vai mais. Amor. A professora Andréia. Mas amor, só você, só teu pra sempre. Diz que não vai mais. Não, não, não, não, não. É só pra lembrar no Pompino. Thank you. consegue esquecer de mim. Alô, meu garçom, 5 balde. Também sofro longe de você. Aqui na mesa da Fantasminha, viu? Nossa história de... Aqui do lado direito do camarote. Ela... Só se for agora. É... Ando sozinha, tentando... E o Bruninho? Ver. E a sua musa, Nath? Sinto, só me fazem pra você. Eu vejo tua boca em minha... Garota Verão do Cheio do Norte. Vejo meu quarto escuro. Ele já mudou o visar, guarda 2020, viu? Vem bem lançamento. Que ela vai trazer você. Muitos patrocínios, muitas parcerias agora. Eu jamais vou me esquecer. Ela virou blogueira no Instagram. O pá tá bombando. E o Bruninho é empresário dela, viu? E você, assim. Pode contar divulgações. Sente precisando mais. Procure o Bruninho do Gênio da Barca. Eu sei você. Chora feito uma criança sem carinho. Vai pra cima, Bruninho. E eu? Eu e você, meu amor. Ai, meu amor. Já! Renan Doideira pra cima. O amor que um dia eu sonhei, encontrei você. Leonardo Multimarca. O jeito de me amar me faz enlouquecer. Meu eterno. Luizinho da Caribuna, o Thiaguinho. A Bruna. Lá do boteco. Do Luizinho. Ao mundo inteiro vou dizer que nosso amor é pra valer. Olha o playboy da favela. E de coração. Daquele jeito, embaixador. Essa paixão. Bom. Wilk. Tá de volta o homem. Saudade de tio aqui, viu? Meu comissário. Fala, maninho. O Hugo só quer saber do Casablanca agora. De rocha. Ali Yuri, deputado. O Saci. O jogador revelação 2007. Te amo. De 2019 não tá com nada. Você nasceu pra mim, meu assim. O Bob da Coxinha. I love you. A Coxinha. De maior prestígio e estouro da Terra Firme. É o Bob, é o Bob, é o Bob, é o Bob. É lá no Bob da Coxinha. Toma, toma da Terra. Sei que as palavras se perderam ao vento. Que tantas vezes que mentias foi difícil tu creres em mim. Virou reduzir o som. E não se equivocava e por errar feriu meu coração. Os catirinhos. Essa aqui o Baco lembra. Essa noite que nunca mentiu por amor. Vou mandar a tua, Baco. Por uma noite de aventura. Tão pouco tempo que durou. Não vê que por dentro. Vai pra cima, pupilho. Que me pare por onde eu se tenho. Que não sou mais aquela que roubasse um beijo. Ela é com eles que lembrava nas manhãs. E eu sou como casal, né? Peço confiança de quem ama, já não adianta nada mais. Pra continuar essa. É doida, né? Ou se trata de traição. Dali, Robi! Perdi, não foi só minha intenção. Por uma noite de aventura. Tão pouco tempo que durou. No te hagas el loco, la víctima soy yo. Que me pare un rayo si te perdono. Ando lo vivo en mi interior. Estou sozinho. Se não tá vacina agora. Eu sei que não é de ti. Gustavo Lopes. Os teus lábios. Rosinara. Vem, Rosinara, pra cima, minha filha. Sincero. Rosinata, lançamento. Tá como, Rosinara? Estou apaixonado. A soma de três corações, todos são enganados. Sabe o que os outros pensam, vivendo a fingir. Às vezes me pergunto por quê. Oh, oh, oh, oh. Renatinho. Volta insensato. Não vai ter jeito, ele vai atrás. E vou cair mais uma vez. Não vai ter jeito. Fecha os olhos, beija sua boca. Eu vou cair em seus braços, penso pra não ir. Como? Coração partido. E o sininho dividido. Eu não quero dividir seus lábios. Me diz o que faz. Eu vou ser só pra mim, meu amor. Peraí. Tá muita melação já. Bora dar-lhe mais um pouquinho de esquentada aqui, bora. Bora Bacu. Viu, meu parceiro? É o De Poderoso. E aí, Alde, vai pra cima. Agora! Dos Cajabaja, bora Caio, não me abandona, moleque! Amores que dói, amores que amaga. Após essa tem o Júnior! O que pensa que eu sou? Treme. E o professor Kleber vai loucura! Vai, treme. Vou fácil, comissário. Treme. 4 da manhã? Olha atrás, professor Kleber, a medusa. Treme esse quadril, Kleber. Treme. Girando, é o Passaldi tá chegando. Girando. As minhas Passaldi tá chegando. Girando, as minhas Passaldi tá chegando. Girando, as minhas Passaldi tá chegando. Vou passar a bola pro Júnior Eletrizante. Vai pipocar tudo. Júnior, é contigo, garoto. Você me perdeu e agora chora. Vai, meu amor, cê. Mais lindo do século. Novo Mega Robson. A nova era espetacular. É o Rob. E é o show do Rob. Vai começar o segundo tempo. Vai. É muita pólvora. Boa noite, povo, que eu cheguei. Já tô na área, hein? o quê? A Yane também. Olha meu parceiro Thaleson. O Luciano. RL Evento, grita aí, Luciano. Já! Eu tô gostando de uma prostituta. E o quê? Essas prostitutas sempre gostam deles, viu? Mas ela quer os envolvidos, ela quer dar pra bandido. Ela quer o comissário. Ela quer o 5%, a jogada na minha cara. Então vou ter que levar a jogada na minha cara. Bota a pólvora! Mais pólvora! E toma, toma, toma! Vamos lá, Bideu! O meu parceiro Matheus Sena, ele tá comigo. Alô, Big Big William. Se quer dar um olé, eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro. O meu parceiro Celo da GDG. O meu parceiro Aldo e Poderoso, alô, Rafinha. Vamos pra gaiola. Aqui tá. Aqui tá tudo. Dali, meu Robê. Cabelinho na régua, olhou pra mim, olhei pra ela, falei assim. Toma, é TD. E a banda das minhas da Valor. Falou Alacê, fala Jaque. Alô Bruninho. A Elane também tá comigo. A Dudu já também tá por ali. Alô Vavá. Bora em doidar, bora em doidar. Felipe Cobiçado. Felipe Cobiçado. Explode o bagulho. Juninho Dias endoidando tudo. Alô, Sachi. Eu vou no Rio, ritmo agressivo, 150 fluiu. Levando levadas que você não fala. Renan Doideira, eu sou tá comigo. O meu parceiro Freeze, ele o Rui. O Ariel do Ariel Lanche. Alô, meu xará Felipe. Felipe. Pode começar a descer. E pode começar a descer. Pode começar a descer. Vai descer. Eu era feio e ninguém me queria. Só me dava se eu desse melissa. Eu sou da boca agora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. Eu tenho o meu parceiro. A minha adora. As novinhas. Vieira Design. Elas me adora. As novinhas. O homem que comanda. Elas me adora. O design do Robin. Mega Robson. Hoje eu vou sentar com força. Você vou sentar com força. Bora, meu parceiro. Com força, Márcio. Tarcísio, professor Kleber. Andréa Pinheiro é a sua amiga do ladinho. Ao lado direito. Lídia! Caqueado, vai! E toma, toma, toma! Vamos lá, Pedrinho! Fala, meu parceiro Marlon! É agora! Explode! Então, o comissário tá no comando. Quem tá no comando? Dali, Felipe, comissário! É agora! É bagulho do. Não importa o que seja, pode estar 20, 10 pessoas, mas o cobiçado toca como se fosse pra 3 mil. Lili, Marcos e Gaiato, tocando todas, como se fosse na primeira vez. Tá rolando o sentimento, o movimento e o carinho que a gente fez. Manda! Quero... Alô, Cristian Brito! Tu me dá um sorriso, eu te dou um beijo. Beija, beija, beija. Beija ele logo, pô. Toma, toma, toma. Everybody come alive. Feel the vibe. Everybody come alive. Come alive, come alive, come alive, come alive, come alive. Já, Rodrigo. Já. Toma, toma, toma. toma, toma, toma, toma, toma, toma. Bora cobiçar. Mega Robson. Dali, meu Robert. O DJ produtor da região do Salgado. E DJ Paulinho. Quem gosta de fazer fumaça? Só quem curte um baseado, hein? Só quem curte um baseado. Só quem é usuário. Quem gosta de fazer fumaça? E agora? Anjinho. Alô, Big Big! Eu sei que tudo nessa vida um dia passa, mas não vou deixar a vontade que eu tenho passar. Meu bem, o meu parceiro Júnior do Super Júnior Lanche também tá na área. No corpo de um favelado, tu gosta do nosso estilo e da visão que tem. Eu te pego de jeito, mas não fico apaixonado. Eu sou romântico, safado. O Ceará, Saci, Batemãozão, o Baby, o Bob da Coxinha. Ele tá na mídia, é o de poderoso. Minha amiga Tayla, isso não é um curso, isso é um curral. Eu sei que tudo nessa vida um dia passa, mas não vou deixar a vontade que eu tenho passar. Meu bem, dinheiro era um problema e hoje tem só que fumaça, é só de graça que sai. Toma na batida, na batida, na batida. O meu parceiro Henrique Badala perguntou: Cobiçado, tu não vai misturar, não? Calma, desgraçado, tudo tem sua hora. Nunca pensei me apaixonar assim. Você surgiu e deu o que eu... O Ceará dá valor. Nosso amor é lindo e eu me entreguei. Você é minha vida, foi feito pra mim. E você, você, você? A vida inteira queria amar alguém que me desse aquele amor. Um amor sincero, encontrei você. Bora, Miguel! Meu doce de bochecha. Minha felicidade já não tem mais fim. Yuri, ela vai cantar pra ti. Eu não vou te deixar jamais. Você? Eu te amo demais. Você? Eu não vou te deixar jamais. Acelera, acelera, acelera pra mim separada aí. Oh, se a palavra é certa e você tá ligado, pode acreditar com nós é sem escama. Estamos todos juntos, sempre lado a lado. Nós é vida louca, mas nós também ama. Quem usa moto é vida louca também. Molecada que fica de gandaia aqui com as motos fazendo ran, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan. Mais pólvora! Hey, hey! Hey, hey! Mais pólvora! All the people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, shout. Say hey, hey, hey, shout. Say hey, hey, shout. Say hey, hey, hey, shout. Say hey, hey, hey, shout. Say hey, hey, mais pólvora! Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. Elas sempre dão valor. Novinha me adora. Tu e as novinhas me adora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. Yeah!

começaram. Comi. Comi, bebi, transei, não gastei nada. Como é, Jefferson? Bebi, transei, não gastei nada. E o melhor de tudo é dar rasteio uma pra casa. E o melhor de tudo é dar rasteio uma pra casa. E o melhor de tudo é. Bora, Cidia! DJ Mel! Chama, chama, ela vinha pra cá. Chama, chama, ela vinha pra cá. Chama ela pra mim. Chama, ela vinha pra cá. Chama ela. Vinha pra cá. Chama ela. Vinha pra cá. Chama ela. Vinha pra cá. Chama ela. Vinha pra cá. E vai botando lá pra cima, lá pra cima. Bota lá pra cima, bota, bota. E doido. Menina, e você não se importava. E você? Minha serva nova, boba, que não ia dar. Tu cresceu, foi? Agora que cresci, você não para de olhar. Agora tô em outra. Juninho Dias, não andar. O taxista número 1. Curtiu o quê? Curti o Felipe Cobiçado. Grita pra mim, Lulu. Pra beirada, vou pra beirada, bem solteiro hoje, viu? Aí o Baco fala. Faz tempo que tu não escuta essa, né, Bi? Gostei também. E a frutada que eu te dei, não sei. Estava tremendo. Fala pra ele agora, vai. Calma, você foi até. Mais ou menos. Quando fui te beijar. Beijei. Quando te abracei. Naquela noite falamos de esperar. O Aliel tá bagulho doido. E você me beijou. Andressa diz: te amo tanto assim, ó. Te amo tanto assim, ó. Te amo tanto assim, assim, assim, assim, assim, assim, ó. Te amo tanto assim, ó. Te amo tanto. Fica aqui até 5. Te amo tanto assim, assim, assim, assim, assim, assim, ó. Vai doidando tudo! que, Felipe? Começou o cobiçado. Seu desprezo, do seu descaso, isso faz. Dali, Felipe, cobiçado! Oh, procurando flores, será que errei? Ter te amado e ter me entregado o dia. E meu parceiro Buchecha, ele, o Miguel, lá de Benevides. Sou super. Tá todo mundo rompendo fronteira. Sentimentos nenhum. Não abra sua boca pra falar de mim. Ensina o que vai falar por aí. Baixa a mão, aprende a amar uma mulher. Tá se achando só porque me levou. Deixa a calma. Aí da boca. Fica em cima, fica longe, esquenta. Eu não quero mais. Por favor, me deixe. Diego GDG. Pensa que pode fazer. Laís e Brito. O que faz com a... Ceará de trás do bolero. Oba. William Bittencourt. O Big Big bem casal hoje. Então você vai. Mateus Malzão. Eu te usei. O baby da paulada. Te enganei. O pior do jeito que você fez. Eu não. Eu te usei. Te iludi. Te enganei. O pior do jeito que você fez. Eu não gostei. Vai, cobiçado. Sequência com meu parceiro. Bateu cena da valor. Toca Júnior, toca performático. Ao lado direito, Júnior, eletrizante. Felipe Cobiçado, DJ Jefferson, o performático. Oh, quer dizer, a nossa canção. Eu quero te entregar meu coração. Tira a emoção de... Essa é minha música. E ver você tocar pra mim. Chupa, sem arranhar, bem devagar. Sinto tua voz dentro de mim. Eu tô liso, mas chupa sem arranhar. Não consigo disfarçar. Essa é muito firme. Robin no Pompilha, amanhã tem Caribinho, Bacu! Chorar não vai trazer você, gritar, ligar. O Bacu, vereador da Cidade Velha. Não é mais onde o nosso amor se esconde. Ele, o empresário, o cabo eleitoral dele. Estou pensando em ti. Mochila do ladinho. Tanto frio, eu me apaixonei. Será que vou te esquecer? E eu? GDG do lado esquerdo, galera da Nike, cúpula, galera do Juruna, empresa aqui do lado, hein? Diego GDG hoje tá representando. E eu? Lá no Caribe rola só dessas aqui e mais algumas, ó. Pra concluir com chave de ouro, aqui no Pompilho. Pede o carinho dela agora, vai! Me dá seu carinho. Fagner, isso é bobagem! Minha mulher! Grita já! Já! Quero ser seu dono toda essa noite, me cansa de gozo. Valeu, Marcelo! Mas doido, se entregar meu corpo, fazer o que você quer. Mas tudo. Eu sou funcionário, eu atendo pedidos. E eu vivo aí das autoridades maiores. A fantasia de amor por... Vamos pra beirada, bora! Sonhando o dia de amar. Atenção, laçadores! De segunda a sexta, de 5 às 6 da tarde, tem o programa Batidão do Robson na Metropolitana FM. Programa Batidão do Robson, um show de músicas do seu rádio.